Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, apresentam Física Vivencial, uma aventura para o conhecimento. Calorimetria, entre o local e o global. Nossa história de hoje começa num dia de calor intenso. Pelo amor de Deus, esse estúdio tá um forno. Tem que ligar logo esse ar-condicionado. Ah, agora sim, tá ficando geladinho. Enquanto isso, na sala de aula... Ai, eu dava tudo pra uma piscina, uma praia, até uma banheirinha. Ai, vai ser difícil aguentar hoje. É o aquecimento global, galera. Ô, professor, liga o ventilador no máximo, fazendo favor. Não tá dando pra aguentar. Você leu meus pensamentos, Kleber. Gente, aproveitando o clima ameno, resolvi mudar a matéria de hoje. Vamos para o capítulo 9, falar de calorimetria. Ah não, professor, tinha que ser um tema mais refrescante. É, a gente tinha que falar do Polo Norte, do frio, do gelo, muito gelo, professor. Gelo derretendo, você quer dizer, né, Bruna? Aquecimento global. Global, entendeu? Tá fazendo calor no mundo inteiro. A temperatura do mundo está mudando. Gente, aquecimento global significa aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra. A grande causa desse fenômeno é a concentração de poluentes na atmosfera. A Terra recebe radiação emitida pelo Sol e devolve grande parte para o espaço através da radiação de calor. Com o aumento de alguns gases na atmosfera, principalmente o CO2, gás carbônico, uma grande parte dessa radiação fica retida aqui, na Terra, criando o efeito estufa e, por consequência, o aquecimento. Professor, dizem que as ilhas vão desaparecer, que o mar vai tomar conta... É, Bocão. Essa pode ser uma das consequências. Apenas uma. Gente, na física, e aí a gente pode falar na natureza, tudo é equilíbrio e tudo está interligado. Se o homem moderno adotou um modelo de vida que acabou gerando grandes transformações na atmosfera... Isso, fatalmente, acaba por trazer uma série de consequências ao planeta. Para a gente entrar no nosso tema, calorimetria, vejam o que acontece. Quando dois ou mais corpos de energia diferentes interagem, observa-se uma troca de calor entre eles. Temos, então, uma energia térmica em trânsito. Essa troca... Esse processo vai continuar até que todos os corpos cheguem a uma temperatura de equilíbrio. Viu, Bruninha? Tem que contribuir por equilíbrio ambiental, ou melhor, por equilíbrio térmico. Ai, Bocão, para de falar besteira. Vai tomar um banho bem frio para refrescar o corpo e a cabeça. Ô, Bruninha, fala assim não.